andrecedesmoral.com.br. Já não sei mais o que faço pra agradar você. Tudo que faço você reclama, e eu já não sei mais o que fazer. Então eu pedi pra Deus que guie sempre os nossos caminhos, pra viver brigando dia e noite. Prefiro viver sozinho, pra viver brigando dia e noite. Prefiro morar sozinho. Vamos conversar e resolver o nosso futuro, pois do jeito que tá é melhor eu procurar meu rumo. Pois do jeito que tá é melhor eu procurar meu rumo. André Cedês, o Moral de Ibicuara. Eu já não sei mais o que faço pra agradar você. Tudo que faço você reclama, e eu já não sei mais o que fazer. Então eu pedi pra Deus que guie sempre os nossos caminhos, pra viver brigando dia e noite. Prefiro morar sozinho, pra viver brigando dia e noite. Prefiro viver sozinho. Vamos conversar e resolver o nosso futuro, pois do jeito que tá é melhor eu procurar meu rumo. Pois se assim continuar é melhor eu procurar meu rumo. Vamos conversar e resolver o nosso futuro, pois do jeito que tá é melhor eu procurar meu rumo. Pois se assim continuar é melhor eu procurar meu rumo.